Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Estamos aqui com a gravação do nosso terceiro DoidoCast, contando com a participação do nosso grande amigo Diego Galeano. Diego Galeano, vocês já conhecem, ele já é da casa, ele é dono do... é dono do curiofísica.com.br, vocês já sabem isso. Boa, esqueci. Diego Galeano, ele tem uma hospedagem do inovar.net, vocês podem entrar aí, www.inovar.net, entrem em contato aí com o Gledson ele faz revenda de hosts para todas as pessoas, assistência técnica e tudo mais. Se você quer ter o seu WP instalado e configurado corretamente, fale com a inovar.net que eles lhe darão o melhor atendimento possível no que você precisa. Agora nós vamos dar a introdução ao nosso assunto aqui. Diego Galeano, físico. Há quanto tempo, Diego Galeano? Não, ainda não sou físico, eu sou um como se pode dizer, um... homossexual. Não. Estou estudando pra ser. Você é um formando em física, então? Sou um mestre estudante em física, ainda, por enquanto. Por pouco tempo, eu espero. Então tá ok. Então fala aí pro pessoal de casa, né? Diz pra eles não entrar nessa besteira de fazer esse negócio, né? Diz como é que é a sua vida pro pessoal aí que tá nos escutando. Olha, vou falar um negócio pra você. Prova pra vocês, ouvintes, ou melhor, né? Porque se você quiser fazer física, se você quiser estudar física, você pode ter certeza absoluta que você nunca vai passar fome na sua vida. Mentira. Você vai ter uma vida de cão, porque você vai ter que estudar o dia inteiro. Você vai ter que ralar pra caramba. Então, se você não amar muito a física, não faça. Deu fora. Isso, deu fora. Pra você ter uma ideia, isso já começa já no ensino médio, né? A pessoa que não vai muito com a cara da física, ela nunca se dá bem, desde o ensino médio. Exatamente. Mas tem gente que, sei lá, tem um pouco de simpatia e acaba achando que... Tem pessoas que têm um pouco de simpatia com a física do ensino médio e acaba achando que... é aquilo mesmo, entendeu? Que você vai estudar aquilo a vida inteira. E não é verdade, que a física é muito, mas muito além do que aquilo que se ensina no ensino médio, né? Você acha que a física, então, no ensino médio, ela é marcada, como é a realidade da física? Não, porque a física que se ensina no ensino médio é física clássica, né? Hoje não é muito aplicada a física clássica, você não se aplica a física clássica... na ciência hoje, como um todo, se aplica à física moderna, né? Que é a física que veio praticamente depois de Albert Einstein, que é um avanço maior que hoje, por exemplo, GPS vem disso daí, entendeu? Da Pronto, física agora moderna. Ele tá inventando, hoje... ouvinte, ele já tá inventando, ele já não tá mais falando coisa com coisa, tá? O Diego já não sabe mais o que está falando a partir desse momento. Vamos tá agora gravando para... mesmo, tá gravando mesmo? Hã? Tá gravando. Não, pô, vamos gravar direito esse trem então. Tá gravando, mano, eu já tô com as perguntas boladas aqui, você tem que se rebolar pô, agora. Contra mim pensar, aqui no nosso né? DoidoCast, deixa eu esclarecer pro pessoal que tá nos ouvindo, tá? Vai que eu falo uma casa aí, pô, tem que pesquisar, pata. Pessoal de casa, estamos conversando com o nosso amigo Diego Galeano, ele não foi comunicado que participaria desse DoidoCast. Está aqui hoje. Surpresa. Está aqui hoje para responder a nossa pergunta sobre física. Diego Galeano, você pode contar uma piada de física pro pessoal de casa? Conta uma piada de físico pro pessoal que tá em casa. Opa, é comigo mesmo. É o seguinte, tava todos os físicos brincando de esconde-esconde, né? Daí era a vez do Albert Einstein ir lá e contar, né, quando seus colegas se escondiam. Uhum. Ele tava lá contando lá. 1, 2, 3, pá. Daí todos os filhos se esconderam, mas o Newton ficou sobrando, ele não sabia onde se esconder. Daí o que ele fez? Ele teve uma grande ideia. Ele pegou, ficou atrás do Einstein, pegou um giz, desenhou um quadrado de 1 metro por 1 e ficou dentro do quadrado, né? Daí o Einstein pegou, virou assim: "Uai, Newton, peguei você." "Não, eu não sou Newton, eu sou Pascal." Ai, meu Deus. Ai, meu... Ai, cara, tu é impossível. Ai, meu Deus do céu, cara. Muito bom. Ai, entendeu? Entendeu a piada? Não, cara, explica pro pessoal de casa aí essa piada que eu não entendi merda nenhuma. Pô, pessoal, Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Pascal. Entendeu? Newton metro quadrado, Pascal. Puta. Entendeu? Piada sem graça. Metro quadrado, mano. Newton, Pascal. Newton metro quadrado, Pascal, entendeu? O que que a física consegue explicar aí no nosso dia a dia aí, né? De muitos fenômenos da natureza e tal. A física tem explicação pra tudo? Olha, a física, pra início, né, a física era a filosofia da natureza, né? Uhum. Então ela busca estudar e explicar todos os fenômenos que acontecem na natureza, né? Agora, dizer se a física explica tudo é bem difícil, é bem complicado. Ela explica muitas coisas que a ciência, que a tecnologia usa hoje, que a ciência desenvolveu hoje, basicamente... Tem como origem a física, né? Porque física e filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Uhum. Agora, dizer que ela explica tudo, por exemplo... É muito abrangente falar assim, que ela explica tudo, no caso. É muito generalização falar isso, né? Por exemplo, o início de tudo, né? A criação do universo. A física... ela tenta explicar isso, tem teorias para isso, mas nada comprovado ainda, né? Então não se pode dizer que a física tenta explicar tudo, tenta estudar todos os fenômenos da natureza, mas ela não tem resposta para tudo ainda, né? Eu costumo dizer que a ciência não explica hoje, algum dia ela irá explicar, entendeu? Uhum. Que há um avanço muito grande nisso. Hoje a ciência tem dado... passos largos, entendeu? Só dizer pro pessoal de casa que se você quiser me seguir no Twitter, você pode acessar aí twitter.com/Rafael_Silveira. Contamos também com a participação do nosso grande amigo Diego Galeano, que também tem Twitter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Twitter do Diego. Diz aí pra eles. Se o pessoal quiser estar por dentro do que acontece no Coreofísica, das atualizações, modificações, é só entrar no twitter.com/biofísica e de vez em quando lá eu sou muito, vamos dizer assim, apegado ao Twitter, então eu procuro atualizar todo dia, procuro mandar uma tweetada lá pra galera todo dia, pra deixar todo mundo por dentro do que acontece dentro do Coreofísica, né? É isso aí, ele procura dar pra galera todo dia pra deixar todo mundo por dentro do que tá acontecendo. Dar todas as informações necessárias. É, isso mesmo. Não percam o próximo DoidoCast. Grande abraço para todos e até a próxima. Falou!